tu, escuta só o que diz o racional superior. Essas luzes lá no céu que estão a piscar são habitantes do outro mundo que vieram nos visitar. Estão aqui, estão ali, estão em toda parte. Aparecem, desaparecem, divulgando a verdade. Para vê-los e compreendê-los é necessário estudar sua cultura, que é limpa e pura, a cultura racional. Ser persistente e obediente em primeiro lugar. Ter muita calma e paciência para a vidência conquistar. E quando então tiver vidência, sua alegria grande será. Virá a todos e com frequência vai até se acostumar. Essas luzes lá no céu que estão a piscar são habitantes do outro mundo que vieram nos visitar. Para vê-los e compreendê-los é necessário estudar sua cultura, que é limpa e pura, a cultura racional. Ser persistente e obediente em primeiro lugar. Ter muita calma e paciência para a vidência conquistar.